5, autorizado 380 para Congonhas, decola down no set, após decolagem, curva à direita, Bael, Luleta. 1-2-1, Decimaner, bom dia. Vitor November Alfa, confirme o POB, por gentileza. Tá com 6 a bordo, tá com a autonomia alterna. Gente, Vitor November Alfa, operacionamento de táxi, chame a torre em 1-1-8-95, tem um bom dia. 1-1-8, Vitor November Alfa. Azul 4069, pronto, cópia. American 90, exit the runway, taxi gate 11. American 90, taxi via Alpha Juliet Gate 11. Roger, Alpha Juliet Gate 11, American 90. Azul 4069, pronto, cópia. 4069, autorizado nível 360, para Campinas, decolagem da 1-0, primeira curva à direita, na saída da Euleda Bridge. Controle Salvador, 1-2-0, decimal 8, torre 1-8-9-5, acena 5473, azul 4069. 1-8-0-4, bom dia, autorizado a alinhar e decolar da pista 28, vento 1-9-0 graus com 1-7-9. Alinha e decola da 28, 1-8-0-4. Torre 1-1-8-5-4-0-4-0-6-9. Azul 4069, autorizado pushback, padrão, e chame pronto para táxi. Autorizado push, chama táxi 4069. Roda, bom dia, 3597, informação aqui com 380 para Brasília, por favor. Então 3597 é o número 3 para a cópia, aguarde. Moeda, não. Puxando R-621, cópia. 1-607, pronto, cópia. Pronto, 1-607. 1-607, autorizado, nível 360, VPs 1-6 para Guarulhos, decolagem da pista 1-0, primeira curva à direita, na saída da Euleda Bridge. Mantém o transponder de frequência, segundo 67. 3-0, Guarulhos 360, Alpes 1-6, decola décima, curva direita da Euleda Bridge, 5504 transponder, o controle 1208, 1-6-7. 1-6-7, correto, chame para posicionamento. Tão 3859 e LS X2. ATSA 6570, número 2 para a cópia, aguarde. Ciente, 6570, obrigado. É, solicita a saída prevista para o 58, repita, senhora. Sul Caracaju. Ciente, grato. Eu? Hoje não. Abraço. Outro. Salvador, bom dia, gol 9030, assistente da Juliette, autorização para RCP. Gol 9030, número 3 para a cópia, aguarde. É, de 9030, previsto é por operação. Afirmativo. Muito obrigado. Round, Xenair 6211, request pushback and Senat, stand Romeo 14. Cushionaire 6211, ready to copy. No, we have already copy and we know about the runway transfer of runway 12211. Roger, Cushionaire 6211, after takeoff runway 10, right turn to the Euleda Bridge. After takeoff runway 10, right turn to the Euleda Bridge. And the spoke is the same, 5472. Affirmative, Shannon 6211, clear for push and start, request for taxi. Clear for push and start, we'll call you back for taxi. Sound 3597, copy. Sound 3597 para Brasília, autorizado nível 550, nível 380, Decolagem na pista no zero com primeira curva à direita, na saída Arbor, transição Elefa. Controle Salvador 120, décima 8, torre 98, décima 95. Aciona 5505, TAM 3597. TAM 3597, autorizado Brasília, 380, Tuzilu 97, decolada 10, curva direita, ponte, saída Elefa, transição, saída Arbor, transição Elefa. 1208, controle Salvador, 295, a torre, 5505 no transponder. Correto, chame pronto para posicionamento, TAM 3597. Tomara a pausa, TAM 3597. Solo Salvador Azul 4069, pronto para o táxi, 106 a bordo, com 4 horas e 50, alterna Ribeirão Preto. Azul 4069, táxi via Índia Alfa, no ponto de espera da 10, torre 118, decimal 95, ajuste 1020, bom dia. Autorizar táxi Índia Alfa, ponto de espera chama torre 895, Azul 4069, obrigado. Adson Cargo 6570, pronto, copia. Pronto, copia, 6570. Adson 6570 para Recife, autorizado nível 390, via Upper-Whisky 58. Decolagem da pista no zero, com primeira curva à esquerda, na saída Puca, transição Caju. Controle Salvador 120, decimal 8, torre 98, decimal 95, aciona 5524. Adson 6570. Gente, o 6570, só para confirmar, pista 10 em uso agora? Afirmativo, agora é pista 10. Gente, então foi autorizado Recife 390, Upper-Whisky 58, decolagem da 10 com curva à esquerda, Puca Caju, controle 1208 e o transponder 5524, APSA 6570. APSA 6570, correto, chame pronto para posicionamento. Gente, vai chamar para pushback acionamento 6570. Voo 9030, pronto para cópia? Pronto, cópia, 9030. Dia Azul 4069, ponto de espera da 10. Azul 4069, bom dia, autorizado a alinhar e decolar da pista 10. O vento 180 graus, 179. Autorizado a alinhar e decolar da pista 10, Azul 4069. 13, voo 9030. Site autorizado Recife 350, Recife 58, decola da 10, curva aí. O Caracaju, controle, torre 118, decimal 95, transponder 5513, o gol 93. Salvador Federal 9970 para cópia. Gol 9030, o protegimento correto, chame pronto para pushback e treinamento. Deve estar para o próximo 9030. Federal, aguarde cópia. Aguardando. Aju, está na pronta cópia. Oceaner 6211, clear taxi by April 1, India Alpha. Hold short, holding point runway 10, tower 118.95, QNH 1020, good day. No, sorry, say again please, Ocean 6211. Taxi via April, via main, April, India, and Alpha. Holding point runway 10, tower 118.95, QNH 1020. Oceanair 6211. Okay, Roger, 1020 and the May April India Alpha and the hot point 118.95. Thank you, Miz. Have a nice day. 5514, número 2 para a Copa Aracaju, aguarde. A gente aguarda você, 5514. Alô, 3597-04 para o push, funcionamento. São 3597-04, aguarde para início do pushback. Coordeno com a equipe de solo para aguardar. Airbus Avianca para sua retaguarda e após iniciar o pushback. Tem que após o Airbus Avianca está autorizado para esse processo. Azul 4069, Azul 4069, decola aos 38, controle agora 120, decimal 8, bom voo. 208, azul 4069, pode ir. Controle Salvador, bom dia, azul 4069, saída da El, cruzando 1600. Então, 3859, curva esquerda pro A200. Esquerda pro A200, 3859. Azul 4069, contato radar, saída da El, sub mantém nível de voo 360. Saída da El, nível 360, azul 4069. Autorização do Gol 715. Gol no 715, pronto, cópia. Pronto. Gol no 715 para Brasília, autorizado nível 360, via Peslumo 7. Decolagem da pista 10, com primeira curva à direita, na saída Amor, transição Elefa. Controle Salvador 120.8, torre 98.95, aciona 5510, Gol no 715. 360, Ampla Zulu 17 Salvador, decola a curva direita da 10, armou, leva, avenida, 1208, controle. O transponder 5510. 204. Sim. 360, Ampla Zulu 17, curva direita da 10, armou, leva, autorização Brasília, 1208, controle. 0, correto, chame para pushback, saneamento, bom, 715. Vamos lá. 5514, pronto, cópia. Pronto, cópia, 5514. 5514 para Aracaju, autorizado nível 190. Decola da pista no zero, com primeira curva esquerda na saída. Pucajama, Pajama, direto para Aracaju. Controle Salvador, 120, decimal 8, torre 98, decimal 95. Aciona 5523, trip 5514. Salvador Aracaju, 90 da 10, esquerda, Puca, Jamo, DCT Aracaju, 128, controle 118, 95, a torre. 5523, trip 5514. Trip 5514, chame pronto para o pushback estacionamento. Sente, a porta para o estacionamento. Federal 9970, cópia. Cópia. Federal 9970 para Teresina, autorizado nível 340. Decola da pista 0 com primeira curva esquerda, na saída Momo. Transição Flock. Após Flock, prossegue conforme rota do plano. Controle Salvador 120, decimal 8, torno 98, decimal 95. Aciona 5530, Federal 9970. Federal 9970, poderia, por gentileza, repetir a sua mensagem só isso, a turma do lado. 340, ciente autorizado para Teresina, decola da 10, curva esquerda, mundo flock e a subida, da voz e a curva da rota do plano, 120.8 ao controle, 118.95.62, 5530 no transponder. Correto, chame pronto para pushback, acionamento, trip, o Federal 9970. Chamará para pushback. Boa lá. Station 6211, fly ahead dial. Direct dial, apreciei 3611. TAM 3859, estabilizou? Estabilizado, 3859 até. TAM 3859, chame torre, 11895. 2895, 3859 até, boa. Eda, dial, Leda, bridge. Controle Salvador, 120, decimal 8, torre 118, decimal 95. Aciona 5595 com 8897. Para informação, não chove, pista no zero molhada. Bem, 3859, confirma o vento. 190 graus com 15 mais. Bem, 3859 já está. Saída da EL, Leda, Brin, do transponder 4. 1897 é correto. Vou entrar em coordenação com o centro, solicitando nível 280, aguarde. Não, negativo. Nosso nível solicitado é o 360. Afirmativo. O nível autorizado foi o 360. 360. Solicitado nível 360. Uniforme do 16. Da EL Leda Bridge. Transponder 4515. 5515. Transponder gol no 897. Tome para o posicionamento gol no 897. Saulo da 3597 para o táxi com 66 a bordo, autonomia 5 horas e 15, alterando com 15. Táxi via Índia, com paradão 0, torno no 8, decimal 9, 5, ajuste no 0, 2, 0, bom dia. Pode confirmar para o 3597, foi entrecortado. Táxi via Índia, ponto de espera da pista no 0, torre 1, 8, decimal 9, 5, ajuste no 0, 2, 0. Índia, ponto de espera da pista 3597, obrigado. Solo, gol no 607, gate 5, diversão. Autorizado time táxi, gol no 607. Autorizado depois para o táxi, 617. Bom dia. 3859, solo aos 46, chama agora o solo 121, decimal 9. 119, boa. Passa 3289. Liga para o solo. 3859. 69, chame centro Recife, 1251, alterna 13325. 251, 13325, azul 4069, bom dia. 3597, bom dia, ponto espera da 0, pronto. 3597, bom dia, autorizado a alinhar e decolar pistão no 0, vento 190 graus com 15 nós. Alinha e decola 10, 3597. Solo Salvador, a pista cargo 6570. Barclay, Oceaner 621, any chance to fly direct to Bridge? Oceaner 621, stand by. Roger. Posteriormente, o pushback. Gente, autorizado o ABC cargo 6570. Gente, autorizado o acionamento na posição e o pushback 6570. Stand 3859, observando o pushback da aeronave da Gol. Pode mesmo liberar a passagem pela Juliette, tem livre ingresso, vamos ver. Gente, 3859. Rodou o Gol 75, está pronto. Agora só está no afirmativo, vou informar isso pra ela. S611, negative bridge, contact Recife Center, 125-1, e sonido 133-25. Ok, 1251, it's unable to receive 25, thank you, bye, 6211. Salvador 355-14, para pushback acionamento parte 3. 355-14, autorizado chamar táxi. Autorizado chamar táxi, autorizado chamar táxi, 355-14. 20.8, bom voo. 208, bom dia, 3537. Paulo Gol, fundo 607, com 163 a bordo, 4 horas. Da Leão. Como 607, decolagem da. O 607 em táxi de Apache 1, Índia e Alfa. No ponto de espera, torre no 8.95, ajuste no 020. De Apache, Índia e Alfa, ponto 090, torre 1295, como 607, bom dia. Gol no 7, 1-5. Aguarde para início do pushback. Afirmativo, autorizado, aguardando para início do push. Confirmar o ABSA está iniciando o pushback no parte 3. Negativo, aguarde para início do push, o ABSA Carro. Confirma, não está autorizado para o ABSA? Negativo, já tem um trip que puxou aí no parte 3 e vai iniciar o táxi. Ah, sim, é, tinha sido autorizado antes, então está aguardando a sua autorização mesmo. Se você quiser. Afirmativo, então pediu acionamento posterior ao push. É... O ABSA 6570 aguarda, por isso, pushback. 6570, pede desculpa pelo. Por não ter entendido. Salvador, Rio 5973, ciente da Kilo. Rio 5973, aguarde, cópia. Fala 355-4, 47 a bordo, 320 autonomia, alternando Salvador, pronto para estáxi. 355-4, livre táxi, ponto espera no zero via Patiuno e Índia. Ponto espera no zero, torre no 8.95, ajuste no 020. 355-4. Patiuno, Índia, Bravo, ponto de espera no 0.118.95 com 1.020. 355-4. Fala Salvador, na escuta do Mike. Prossiga, Mike X-Ray, Bravo. Bom dia, senhor. Mike, estou solicitando autorização de... Negativo no momento, Mike X-Ray, Bravo. Mantenha escuta. Vai ter, gente. Caso cargo 6570, tem livre posicionamento, chame táxi. Livre, puxa, estacionamento, chamará pro táxi, 6570. 1715, vai passar agora a retaguarda TR-72 da Trip, após passagem do mesmo, tem livre pushback, chame táxi. Rio 5973, pronto cópia. Rio 5973. Rio 5973, para Recife, autorizado nível 310, via Truísque 58. Decolagem da pista 10, com primeira curva à esquerda, na saída Pucca, transição Caju. Controle Salvador 120.8, Torre 98, decimal 95. Aciona 5533, Rio 5973. Truísque 58, decolando a 10, curva à esquerda, Pucca, Caju. 1208, 1895, 5533, 5973. Rio 5973, correto? Chame pronto para feedback, seu nome. Controle, bom dia. Gol 607 vai iniciar curva à direita. Gol no 607, contato radar, saída da El, se manter a nível de voo 360. 360, Daniel. Gol 1607. É possível voar direto lenda, senhora? Autorizado, Dael, gol no 607. Dael, 607. TAM 3517, chama centro Recife, 1288, alterna 1260. Chamar Recife 1288, 1260, obrigado por assistir. Liberal autorizado, táxi, conforto para ingresso no 7. No 4, decola 56, controle agora 120, decimal 8, bom voo. 208, controle 55 no 4, bom dia. Na saída Pucca, submanter nível de voo 190. Sessão 90, 55 no 4. November Alfa autorizado ingresso, reporta alinhado e pronto, cabeceirão no 7. Lua 03, gol no 897, coordena com a equipe de solo, vai aguardar passagem de dois práticos. Um da companhia e um Boeing da APSA Cargo. Após a passagem do APSA, se emite o Chibec, chame táxi, gol no 897. Gente, após o APSA, autorizado, 89. Tá pronto pro táxi, o APSA Cargo 6570, 2 a bordo, 2 horas e 18 de autonomia, alternando Natal. Cargo 6570, vai seguir a aeronave da Gol à frente no táxi, no ponto de espera da 10, torre 18, decimal 95, ajuste no 020, bom dia. Segue o tráfego da Gol, quando pronto, no ponto de espera da 10, 218.95, APSA Cargo 6570, muito bom dia. Gol 712, 149, 149 a bordo, 4 de autonomia, alterna Campinas. Gol no 715,